Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Muito boa noite, querido ouvinte da Rádio Mackenzie. Está no ar mais um Arquibancada MAC, o seu programa de esporte, sempre com os melhores debates. Lembrando que este programa conta com o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este quem está falando é Gabriel Tampellini e serei seu apresentador. Hoje, aqui na bancada, temos à minha esquerda Pedro Rocha. Boa noite, Pedro. Qual é o seu destaque para hoje? Boa noite, Tampellini. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite a todos da bancada. O meu destaque vai para a NBA, em que o Golden State pode conquistar sua 17ª vitória consecutiva. À minha frente, ele, Matheus Pinheiro. Boa noite, Matheus. Qual é o seu destaque? Lini, boa noite a todos. Bom, meu destaque vai para o Santos e para o Palmeiras, que vão entrar em campo com o time reserva no fim de semana. À minha direita, Marcos Veloso. Boa noite, Marcos. O que você traz para a gente hoje? Boa noite, Tampellini. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai para o Luiz Fabiano, que hoje disse em coletiva que não continua no São Paulo na temporada que vem. E aqui do meu lado, carregando o celular no computador, está ela, Maiara Costa. Boa noite, Maia. O que você traz hoje? Boa noite, Tampellini. Mentira, não tô carregando. Imagina se fosse sem bateria já essa hora. Por favor, né? Enfim, o meu destaque vai para os jogos da Superliga Feminina que agitam a noite dessa sexta-feira. Então, sem mais delongas, vamos começar falando do São Paulo. Flavião, solta o hino do Tricolor. Salve o Tricolor! É, São Paulo que... Hoje, em entrevista coletiva, Luiz Fabiano já declarou que não fica mais na equipe do São Paulo, não vai renovar o seu contrato, que acaba neste final de ano de 2015, e provavelmente vai jogar no time da China, né? No time do Vanderlei Luxemburgo, da segunda divisão da China, e amanhã, contra o Figueirense, às 5 da tarde, isso, será o jogo de despedida do Luiz Fabiano no Morumbi, né, Pedro? Sim, exatamente. É uma perda grande para o São Paulo, não pelo que ele vinha produzindo em campo, mas pela sua importância que ele tem identificação com o clube. Acredito que nessa despedida, eu não sei se ele vai começar como titular ou reserva, mas o que importa é que vai ser sua despedida e vai fazer falta sim para a torcida de São Paulo. Acredito que vai sentir saudades dele. Como o Pedro disse, realmente ele não vinha apresentando um bom futebol, mas ainda assim é um jogador de nome, né? E é muito importante para a torcida, para o grupo, vai fazer falta ali, principalmente para quem está chegando. E acho que pesou o lado financeiro do São Paulo, né? Mas enfim, vai ser uma grande perda para o clube. Um dos líderes do São Paulo, que vem sofrendo muito com essa falta de liderança ao longo da temporada. E ele e o Rogério Ceni não estarão na próxima temporada e vai ser uma grande dificuldade para o São Paulo encontrar novos ídolos. É, e sem contar que assim, o Luiz Fabiano, por mais que não tenha jogado até pouco, por muito motivo de lesão e tal, ele deu uma sumida muito do elenco do São Paulo, mas ele sempre exerceu um papel ali muito forte, quando chegou para a torcida e mesmo estando fora de campo, ele exercia aquele papel de liderança, porque dentro de campo ele tentava ser líder, mas ele é meio descontrolado, digamos assim, então isso atrapalhava o São Paulo muitas vezes, mas ele deveria ter aquele papel de líder, né? E para você, Matheus, a torcida do São Paulo vai mais sentir saudade do Luiz Fabiano? Acho que da raça dele, porque ali do São Paulo talvez era um dos únicos que mostrava esse campo, jogava por amor. Ele queria ganhar, queria, não importa o que for, mostrava a raça em campo, nem que xingasse, perdia a cabeça, mas mostrava amor à camisa. É, então é isso que o Matheus falou, é bem verdade, porque... Atualmente, São Paulo sofre muito com essa crítica de jogadores que não demonstram raça dentro de campo. E o Luiz Fabiano era um dos poucos que tinha essa identificação com o clube. Então, por isso, mostrava esse empenho dentro de campo. É, realmente, o Luiz Fabiano tinha uma identificação com o São Paulo muito grande. passou por vários times, mas toda vez que você fala o nome dele, todo mundo associa com São Paulo. É o terceiro maior artilheiro, né, de São Paulo. Então, isso mesmo, é isso que eu ia falar agora. 350 jogos e 211 gols. Número expressivo. É um número bem, bem legal e, digo mais, se ele não tivesse tantas lesões assim, expulsões, eu não duvido nada que ele ia passar o Serginho Chulapa na artilharia maior do São Paulo. Lembrando que o Serginho tem 242 gols e o Gino Orlando tem 233, se eu não me engano. É, então, tava próximo. Sabino alcançava até a liderança, né? É, então, e o próprio Luiz Fabiano falou que já sonhou um dia em ultrapassar o Serginho, mas aí, com todas as lesões, todas essas coisas, não deu certo. Lembrando que o Luiz Fabiano, a média dele, assim, por temporada, era de 30 gols, por aí. Sim, mas essa temporada já caiu bastante. É, essa temporada que caiu bastante devido a vários outros fatores, né? É, não, foi exatamente o que eu falei. O Luiz Fabiano sempre teve muita bola pra jogar, sempre teve muita coisa pra mostrar em campo. Mas o que sempre atrapalhou ele foi o desequilíbrio emocional que ele sempre teve em todos os clubes. É, isso era realmente gritante e era uma característica marcante dele. Então, assim, esse era o grande problema. Porque, realmente, se ele não tivesse tanto desequilíbrio emocional, ele com certeza estaria muito melhor nesse ranking. E lembrando que ele ganhou 2 títulos com a camisa do São Paulo, o Rio-São Paulo de 2002, ou 2001, né? Não me lembro. É, foi 2001. E a Copa Sul-Americana de 2012, ganhou só 2 títulos, mas mesmo assim fez muita história com a camisa do São Paulo. Mas vamos falar agora do jogo mesmo de amanhã, São Paulo e Figueirense, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo querendo firmar esse quarto lugar no campeonato e o Figueirense querendo escapar ali da ameaça da zona do rebaixamento. Para você, Marcos Veloso, São Paulo vai para cima, vem com tudo, como vem o Figueirense também? São Paulo precisa ir para cima porque ainda disputa vaga, só que o Inter de Porto Alegre tá próximo também e o Figueirense corre risco de rebaixamento. É um time que vem jogando bem até, tipo, para conseguir se escapar. E uma vitória contra o São Paulo já afastaria completamente o rebaixamento. Mas o São Paulo tem que propor o jogo, joga em casa e ainda a despedida dos ídolos. Pode falar. Não, lembrando que o Rogério Ceni ainda não está totalmente confirmado. Tá vetado. É, mas disseram que ele vai estar no vestiário, que se ele conseguir andar com uma perna só, ele vai. Então, duvidando do Rogério Ceni. Não dá para duvidar. O médico disse que é para ele. Ele que decide se joga ou não, mas pelo médico, ele não jogaria. Então vamos à provável escalação do time do São Paulo. O Denis no gol, né? Já que o Rogério Ceni provavelmente não vai jogar, mas nunca se sabe. Na lateral, Bruno, zagueiros Rodrigo Caio e Lucão, e na esquerda, Matheus Reis, que volta ao time. No meio, Thiago Mendes, Michel Bastos e Carlinhos. Carlinhos no meio-campo, Carlinhos, o ídolo da Maiara. Não precisa nem falar, né? E ali, o trio mais ofensivo, Ganso, Alexandre Pato e o Luiz Fabiano, que quer muito guardar o gol dele no último jogo no Morumbi. Segundo ele, é o estádio preferido dele, é o estádio que ele tem sorte, lembrando que ele é o segundo maior artilheiro do estádio do Morumbi. E o Figueirense, a gente não tem a escalação, mas... São Paulo... eu acho que o favorito quem vem é o São Paulo, né? É, mas tem que ganhar, não tem... Não pode perder, não pode empatar. O São Paulo amanhã vai pros 3 pontos, a postura em campo, a escalação mostra isso e não tem história. Depois do vexame no domingo, precisa ganhar pra continuar na luta pela Libertadores. Mas será que o Figueirense pode surpreender, Pedro? Pode, é um time que já surpreendeu contra alguns times nesse Campeonato Brasileiro, já venceu o Palmeiras, por exemplo, e tá brigando pra não cair. Então também é um jogo da vida pra eles, que um resultado positivo no Morumbi livram praticamente todas as possibilidades de eles serem rebaixados. E provavelmente vai jogar fechadinho, explorando os contra-ataques e principalmente o emocional de São Paulo, que está muito abalado depois do 6-1 contra o Corinthians. É, completando só com o que o Pedro disse, é realmente, o São Paulo precisa ganhar para se redimir com a torcida do último jogo, que foi pavoroso. Mas é um jogo perigoso, sim, porque por mais que o Figueirense seja muito inferior tecnicamente, enfim, com todo o seu elenco, que a gente sabe que é, tanto que tá lutando para não cair, Esse é o grande problema. Tá lutando pra não cair, são as últimas rodadas. Ou seja, desespero. Vai bater, ligar o modo desespero lá e vai pra cima e vai atropelar o que tiver pra frente. É que nem boiada quando você solta. Esse pessoal de cidade pequena, né, gente? É. Vocês não conhecem essas coisas, legal, desculpa. Essa comparação, né? A gente que é da roça é difícil. Interior. E pra você, Marcos Veloso, será que a torcida, se comparecer em grande número, vai apoiar mesmo o time ou vai protestar? Acho que se o Rogério confirmar que não joga, não vai ter grande número pra começar. E se ela for em grande número, pode apoiar o Rogério se ele jogar, mas o resto do time eu acho que é muito difícil. Acho que vai ter vaia o jogo inteiro, ainda mais se São Paulo sair atrás. É, vai depender muito do resultado também da partida. Se eu não me engano, contra o Sport, quando tava ganhando de 3-0, a torcida tava vaiando, pegando no pé do Michel Bastos. Sim. Então, realmente, não sei o que se esperar pra amanhã. Mas fontes minhas aqui do Arquibancada MAC falaram que a procura por ingresso não está grande. Então, bom, eu acredito que não é num público... Novidade, né? É, ainda mais depois dessa derrota pro Corinthians, eu acredito que o Morumbi não vai estar cheio. A torcida do São Paulo gosta de Libertadores. E quando vai comparecer melhor se o time estiver muito bem no campeonato. O time tá bem... Mas assim, né? Não tá lutando mais tá por bem muita por causa coisa. Da sorte, né? É. Então, acho que a torcida já não tem mais muito ânimo pra aparecer lá, tipo... Imagina, já é difícil chegar mais... no Morumbi, vamos começar por aí. Ainda mais com chega... a venda de ingressos. Difícil é apelido, né? É. Enfim, já é difícil você chegar lá. Ainda mais pra com a venda um jogo... de ingressos do Rogério Ceni, né? Na despedida dele. Então. Que acho nossa, que a procura tá... Tá difícil, hein? Minhas fontes aqui estão falando que tá os ingressos muito difícil. Estão... Até agora só abriu pra sócio torcedor e torcedor comum... Tá dançando. Tá rezando até agora. Tem gente aqui na arquibancada que tá meio que desesperado. Não vou falar quem é, porque a gente não pode falar, né? Senão vai que alguém pensa, ô, seu imparcial, não sei o que mais. Acontece. Todos temos um time, todos. É impossível ninguém ter um time. Não, ninguém estaria aqui. Exatamente. Né? Ninguém amaria futebol sem ter um time. Ó, gostaram dessa frase? Bonito. Vou escrever no meu livro. Vai. Eu compro. Obrigado. Sessão de autógrafo, por favor. Depois vai ter a gente comida? Dar mais. Não sei. Se você levar. Pode ser. Então não. Bom, vamos mudar de time? Vamos mudar de equipe agora para ser discutida. Vamos falar do Santos. Então, Flavião, solta o hino do Peixe. Seu Santos, hein, Flavião? Será que ganha a Copa do Brasil? Flavião tá falando que não sabe, mas... Tá com medo, acho tá com receio. Acho que aquele gol lá ficou em dúvida, hein? O grande Nilson, aquele né? Aquele gol lá deixou... O grande Nilson. Aquele gol foi o gol da vitória do Palmeiras, praticamente, gente. Falamos muito disso ontem, né? Ontem, infelizmente, eu não estava aqui, mas... Vitor Chaim falou e falou muito bem sobre esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mas agora, o nosso foco de discussão é o Campeonato Brasileiro. Já que o Santos não é a Jaqueline. O Santos... Oh, meu Deus! Que horrível! Você sabe quem mandou essa piada por SMS, né? A certeza, foi o Gui. Por favor, né? O Santos vai jogar contra o Vasco. Vai ser na Vila, Flavião? Vai não, ser fora, São né? Januário. Lá em São Januário. Vasco e Santos, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Santos vem com o time reserva. Todos os jogadores poupados para o segundo jogo da final. E o Vasco... Vem com força total, porque se perder... Já era. Já era. Pra você, Matheus Pinheiro, como vai ser esse jogo? Dá um pouco da sua opinião. Bom, acredito no Vasco, uma vitória da equipe carioca. Santos vai reserva, talvez os garotos ali vão tentar demonstrar serviço, já que eles têm poucas oportunidades, né? Mas eu... Nilson vai jogar em então, meu Deus. Agora grande Deus. Reforço. Quer se redimir. 3-0 Vasco. Então, é bem por aí. Acredito em uma vitória do Vasco que vem embalado da vitória diante do Joinville no domingo. Eu acredito que o Vasco vai fazer um jogo duro, igual fez contra o Corinthians, e igual vem fazendo ultimamente para escapar do rebaixamento. E o Santos não, claramente está jogando as fichas na Copa do Brasil. Já não vem, desde o início do campeonato, o Santos não consegue apresentar o mesmo futebol que apresenta na Vila, fora de casa. E eu acredito muito mais no Vasco para esse jogo do que no Santos. E a escalação da equipe do Santos... provavelmente vai ser o time sub-20 quase, né? Porque no banco do Santos só tem garotada. Os titulares já são garotos, então, né? Começar por aí. Salva exceções. Ricardo Oliveira. E Renato. É. E alguns aí no banco também, mas... Ricardo Oliveira tá quantos anos? 36 ou 5. 35, eu acho. É. 35, se não me engano. Tá com carinha mesmo. E o Renato tem 36. É. Renato tá jogando muito, 36 anos. E tem alguns veteranos no banco também. Só que acho que a maioria dos jogadores ali, jogadores da base, e não são ruins, né? Porque a gente conhece a base do Santos, né? Sim, exatamente. É. Mas eu não sei se é a melhor saída mesmo pro Santos poupar todos os jogadores. Caso eles tenham pedido, né? Pra não jogar. Porque estão cansados, sei lá. Mas eu não concordo muito com esse lado de poupar, porque o Santos, a Copa do Brasil tá em aberta pra eles, e é uma chance de eles vencerem o Vasco, que é um adversário que vai vir com tudo, e ainda se manterem com chance de pegar G4 pelo Campeonato Brasileiro. Porque o São Paulo, como a gente já falou, tá numa instabilidade, então não sabe se vai confirmar essa quarta colocação. Eu acho muito arriscado abrir mão agora no Campeonato Brasileiro, que faltam 2 jogos apenas, e apostar todos os fichas na Copa do Brasil. Eu acho que... É muito complicado, são 2 lados. Eu concordo também que talvez poupar agora não seria a melhor solução, porque eu acho que manteria os jogadores no ritmo de jogo, sem aquela parada, mesmo que precisa descansar, não é isso. Mas eu acho que mantém aquele espírito de guerra mesmo, porque exatamente. É o que precisa pra final. Mas eu acho que também é muito complicado, porque... Eu acho que o risco de lesão também é muito grande, ainda mais um jogo tão pegado qual vai ser esse com o Vasco, eu pelo menos acredito nisso, porque o Vasco também é o mesmo caso do Figueirense, precisa sair. Então eu acho que são esses 2 lados que pesam. Lembrar também que já é fim de temporada, sim, né? Sim, o desgaste pode estar grande. Já é que eu acho engraçado esse negócio de poupar jogador, porque todos eles vão viajar. Junto com a delegação. Se você for poupar, então deixa ele em casa assistindo o jogo. Que nem o Palmeiras quando resolveu poupar jogadores. O Marcelo Oliveira colocou os jogadores no segundo tempo. Então qual que foi o descanso deles? Eles viajaram, jogaram... Só não entra em campo. Fizeram a concentração, Eu imagino que... Nossa, muita diferença, sim, né? Sim, imagino que se for poupar, então deixa o cara em casa descansando. Exatamente. Não vai submeter ele a toda essa concentração e toda essa preparação de jogo. Mas eu acho que a concentração é mais pelo medo do próprio técnico, do jogador meio... Eu vou falar se perder, assim... Se desligar. Ficar mais tranquilo em casa com a família, aí perder aquele estalo, sei lá, não sei qual palavra que eu posso usar pra isso, mas perder aquele espírito de jogador. Aquele clima de decisão, né? Obrigada, é isso. De nada. Mas será, agora pegando esse gancho da Maia, eu pergunto pro Marcos, será que não dá pra, botar essa chavinha aí do espírito de competição nos dois campeonatos, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão? Porque, queira ou não, o Santos tá bem nos dois, tá concorrendo a vaga na Libertadores e ainda um título, então será que não dá? Ah, os times que estão concorrendo a vaga na Libertadores estavam muito instáveis o campeonato inteiro. E a Copa do Brasil é uma incerteza para o Santos, porque o resultado foi pequeno na Vila e o Palmeiras no Allianz é muito forte. Então eu acho que é válido jogar com o time titular e buscar os 3 pontos mesmo contra o Vasco no Rio. Graças a Deus aí, né? Graças a Deus. Escutar as orientações do professor aí, fazer uma boa partida. Buscando os 3 pontos. O Marcos é jogador, né, gente? Por favor, né? Joga muito, vê esse menino. O cara vai até jogar bola hoje aqui. É boleiro, é boleiro. Bom, vamos mudar de equipe. Já falamos do São Paulo, do Santos. E agora vamos falar do Palmeiras, Flavião. Solta o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta... Palmeiras que, a exemplo do Santos, né? Adversário do Santos na final da Copa do Brasil, saiu perdendo na Vila. Próximo jogo, quarta-feira, no Allianz Parque. E, por esse mesmo motivo, não vai escalar os titulares agora no jogo contra o Coritiba, que vai ser no domingo ou no sábado? No Allianz Parque, no domingo, no 6 domingo, horas né? da tarde. Nem o Praz vai jogar? Não sei, porque o Palmeiras de goleiro reserva tá meio difícil. É o Fábio, né? Mas o Marcelo achou legal fazer... O Aranha acho que tá sumido lá no elenco do Palmeiras. E o Jailson tá machucado. Mas e enfim. E aí fica difícil, né? Sim. Eu acho que vai Praz e mais 10. É. Porque o goleiro normalmente não é poupado, né? É. É como se o coitado não sofresse, mas enfim. Mas é a mesma história, né? Vai entrar com o time reserva, mas o Palmeiras tem o lado de que no brasileiro não tem mais pretensão nenhuma, né? E teve muito desgaste no jogo na Vila Belmiro. Mas também o Se fosse por desgaste, o Praz tem que ser poupado. Exatamente. Porque aquele cara fez milagre. Palmeiras poupar, eu acho ideal. Agora o Santos poupar que não... Sim, então, mas eu... E outra coisa que falam que é o outro lado da moeda, que o time não tem estabilidade tática, né? Tipo, parece que tá todo mundo perdido em campo. Então, nossa, deveria estar... Nossa, por que você olhou pra mim? deveria escalar os jogadores pra... Tem indireto. Pra... Falaram por aí, né? É, então, por aí, saiu por outro lado da mesa aqui que o time não tá... Mas, então seria uma oportunidade num jogo em casa, né, já que não vai ter tanto desgaste de viagem, colocar alguns titulares pra treinar o time pro jogo decisivo contra o Santos. Mas a ideia de poupar também é válida, porque o time deve estar muito cansado. E acho que também o único titular, assim, também, que deverá jogar é o Lucas, né, já que ele está suspenso pra outra partida da Copa do Brasil, e para o lugar dele nessa final... Deve o João Pedro, né? É, então capaz de... Ele nem colocar o Lucas pra jogar, colocar o João Pedro pra tentar dar uma confiança pra ele. É, pra dar uma... Porque ele não vem muito bem. É, então. Mas eu acredito que ele vai entrar assim de João Pedro, eu não acho que ele vai inventar no jogo mais decisivo do ano. Será? Ah, eu acho difícil. Nossa, inventar agora seria loucura. É que eu não duvido de nada. Porque eu sou questionador. Vocês me conhecem, né? O cara questiona o mundo. Nossa, realmente. Por isso que vou lançar meu livro, né, Maia? É. E... É, né? É isso. E... Tem que lançar mesmo. Outra a gente coisa apoia, que eu... divulga na rádio. Obrigado, viu? Imagina, é muito bom ter esse seu apoio. Cultura é sempre bom. E outra coisa que eu ia falar, antes de falar do meu livro, Coritiba, que é o adversário do Palmeiras, Coritiba que também precisa ganhar. E é até engraçado, assim, as duas equipes, ambas que estão na final da Copa do Brasil, o Santos e o Palmeiras, os dois... vão com o time reserva e os dois vão enfrentar times que precisam necessariamente ganhar para sair da zona do rebaixamento. Coincidência? Acho que não. Perto da zona de rebaixamento, será? Esse outro lado Illuminati. Da bancada tá afiado, hein? Tá afiado. Eu dou a informação, ela já rebate. Já. Ó, o Coritiba aqui, ó, tá em 15º com 40 pontos. Tá 2 pontos da zona de rebaixamento. É, e vem embalado com a vitória contra o Santos, né, na última rodada. Então, e o Santos, ó. E o Coritiba, dependendo dos outros jogos, já pode escapar nessa rodada. Sim, uma vitória no Allianz Parque. Qual a dúvida que eles vão se matar em campo? Ah. Não literalmente, por favor, mas... É, se fosse o jogo no Couto Pereira, é o mínimo, né? Aí eles não podiam se matar mesmo, aquela torcida, então, lá. É uma chance de ouro pro Coritiba. Uma chance de ouro pra escapar de vez do rebaixamento, porque enfrentar o time reserva do Palmeiras... É, já a gente vai falar dos outros jogos do Campeonato Brasileiro, já pra dar uma, né, dar uma geralzona, assim, como que pode ser essa rodada, quais são as expectativas para os times, mas sabemos que os dois times da final da Copa do Brasil vão ter pedreiras, queira ou não, vão ter pedreiras, e eu não vou duvidar se os dois perderem. É. Mas não sei se a torcida vai ligar muito, né, porque Copa do Brasil é a final, já tá aí. Mas eu não quero secar também, tá, Flavião? Desculpa aí. Mas você imagina... Ó, não quero secar, não tô falando que vai acontecer isso. Se o Santos perde o título pro Palmeiras, e aí depois fica... Nossa, a gente podia ter jogado com o time titular, não, mas né? Esse mas isso sempre. Possibilidades, é. Tem que arriscar, né? Como tá dizendo os dois lados Flavião. Da moeda, né? O Palmeiras também poupou muitos jogos nesse Campeonato Brasileiro, o time titular. E... Tá em décimo por isso. Se perder quarta-feira, vai pensar nos jogos que poupou também. Sim, exatamente. Tem que escolher uma competição. Eu acho que não dá pra levar as duas em muito alto nível. Eu acho que só se você tiver um elenco grande e muito bom. Hoje no Brasil, acho que não. E o que não acontece no Brasil. Visto o Corinthians, né? Que voou no brasileiro, mas no mata-mata não conseguiu o mesmo desempenho. Então você tem que escolher. Praticamente você escolhe uma e aposta nela. Aí vai ter que contar depois um pouco com a sorte também, né? E o Palmeiras... Mas a sorte tá ligada com os competentes. Nossa, que sorte! Esse lado... Eu vou mudar pra nossa, não, não, não. Tá demais, tá demais. Você quer apresentar aqui? Porque, meu... Nossa não, senhora. Não, não, não. Imagina. Ai, ai. Até e esqueci que eu ia falar. Nossa, é, né? Nas férias. Talvez, quem sabe. Quem sabe, quem né? Sabe. Tem gente que ainda não. Hehe. Pois é, né? Abraço, Hugo. Pra vocês aqui... Perguntar pro Pedro Palmeiras, mesmo com o time reserva, vai para cima do Coritiba? Ou o Coritiba, que precisa do resultado, já vem aqui desinibido para São Paulo? Não, acredito que... Acredito que mesmo com o Palmeiras com o time reserva, o Coritiba não vem para cima, vem jogar fechadinho em busca de uma bola e explorar as deficiências do Palmeiras, que vem se apresentando esse ano, que é a defesa principalmente. Mas eu acredito numa vitória do Palmeiras, acho que 2-1. Para você, Matheus? É, eu acredito em um empate, talvez 1-1. E completando o que o Pedro falou, acho que os reservas do Palmeiras vão querer mostrar trabalho, igual eu falei sobre o Santos. Será que o Alexandre vai deixar a marca dele? Com certeza não. Quem vai ser o ataque, ainda será? Mais com Cristaldo, aquele... acho. Cristaldo, ainda mais com aquele novo visual dele ali, tá? É. Nossa. Qual o novo visual dele? Não vi. Tá é, barba loira e careca. Ave Maria. Tá nossa. Feio. Parecendo o Marcos aqui na bancada. É verdade, tá igualzinho. Tá igualzinho. Nossa, mas você nossa, é amigo realmente. Dele, né? Sou. Você, você que já copiou. É, então. Caramba, meu, você para de lançar moda, por favor. Ele que fez isso. Tendência. E pra você, Marcos, você com essa sua barba loira e seu cabelo raspado, qual a sua opinião sobre o jogo, quanto vai ser? Acredito que o Coritiba tem que propor o jogo e o Palmeiras, os jogadores reservas do Palmeiras vão querer mostrar serviço pra, quem sabe, ter uma chance de entrar na final. Mas eu acredito na vitória do Coritiba. Quanto? 1-0. Gol do Henrique Almeida? Não. Gol de... do Eric. É. Não, Eric, Eric não. Eric. Beleza. Eric é do Goiás. Eita! É, peraí. Gol do Kleber. Fala Henrique Almeida, quando é assim. Gol do Kleber. Eita, essa barba loira tá fazendo bomba, efeito. Bomba, gol bomba. Gol do Alex, bomba. Ele não joga mais. Bomba, Eric vai pro Coritiba. Deu furo aqui já. Confundi de alvinegro. Não, isso tá piorando. Alviverde. Que fase, sexta-feira. Maia, corrija. Corta. Então, onde que a gente tava mesmo? Nossa, Maia, salva o programa, Maia. Coritiba e Palmeiras, né? Eu acho que o Coritiba vai ganhar, vai ser aquele jogo bem chato, sabe? Aquele jogo bem pegado. E, enfim, vai ser, acho que vai ser mais... raça, emoção do que técnica. Então eu aposto 1-0 pro Coritiba. Mas raça, emoção e coração, né? Exato. Quem vai fazer o gol? Ah, meu filho. Eric. Henrique Almeida. Fala Henrique Almeida. Lição do dia. Eu sou péssimo. Sempre concorde com o apresentador. Obrigado. Henrique Almeida, então. Beleza. Mas eu acho que vai ser o Juan. Eu sou péssima. Eu nunca acerto quem faz o gol. Então eu pra acho... mim... Nossa, eu sou mestre nisso, vocês sabem, né? É verdade. Por favor. E falando nisso, quando a gente falar da NBA, vocês então vou a gente vai acender a vela aqui pro... É, por favor. Pro Lakers. Isso já é de praxe no nosso programa. É, o Flávio hoje não acendeu. Poxa, Flávio. Por isso que o Lakers perdeu, né? É. Foi por isso. Caramba, culpa Flávio. Do Flávio. A gente teve que trocar de estúdio. Exato. E não esqueceu. Flávio, assim, não dá, Flávio, poxa. Flávio, aproveita aí e já muda o hino aqui da nossa bancada, porque vamos falar do Corinthians. É, nossa, vou ficar muito gripado, gente. É isso que eu tenho que falar gripe? Do Corinthians. Não, não vou fazer opa! Essa. Eles não estão pagando a gente, por favor. É só a Sete Belo que patrocina o nosso programa aqui. Verdade, verdade. E falando nisso, depois a gente vai receber várias balinhas, o doce, a bala, normal, tá? Quarta-feira teve confusão disso aí. É verdade. Eita! Quarta-feira, não sei quem tava aqui quarta-feira. O André. Era o André, né? É. Nossa, Maia, você perdeu o que o André falou. Não vou nem falar porque senão a gente vai ser demitido do não, programa. Não, não, não. Bom, vamos falar do Corinthians, né? Chega de falar de Sete Belo. O que a gente vai falar do Corinthians? O Paulinho. Paulinho interessa ao Corinthians. Paulinho, não Paulinho Flamengo. Volante. O atacante o do Flamengo. O bonde da Estela. Calma, não corintiano. É? Bonde ele da mesmo. Quê? É da ele da Estela. Estela, não. É? É, mas é propaganda também. Ah, é. Perdão. Eu não, achei que eu tinha errado a marca. Bonde da cerveja. O bonde daquela cerveja famosa. Ai, meu Jesus. Anyway. Ó, eu falo inglês também. O Paulinho, atacante de 27 Lingui. Anos... com um contrato com o Flamengo até fevereiro de 2018, interessa ao Corinthians. Será que encaixa nesse time, Pedro? Ah, não sei. Todo mundo que tá indo pra lá tá encaixando, né? Então tá. todo mundo que joga lá tá encaixando, tá jogando bem. Então ele é mais uma opção de velocidade que o Corinthians pode estar contratando. E acredito que ele teve boas apresentações no Flamengo, então pode dar certo, sim. E será que seria titular, Matheus? Não, titular não. Acho que no... Mesmo no lugar do Malcom ali? Mesmo no lugar do Malcom, não. Tem um... No lugar do Malcom, se for pra sair, é o Luca, o provável titular. Que o Corinthians tá vendo já de contratar, que é empréstimo, né? Mas sobre o Paulinho, depende muito do lado financeiro. Se for, não for complicar muito pro Corinthians, mas eu não vejo como uma boa opção pro ano que vem, não. É, e o Paulinho que tá totalmente sumido no Flamengo. Ele não tem aparecido. Acho que depois desse escândalo, sei lá como que eu posso chamar disso. Boatos que alguém aqui na bancada saiba onde ele tá, mas não vai falar pra não entregar o jogador, né? Pra a negociação dar certo com o Corinthians. E eu não vou falar quem é. É um corintiano, que eu não posso falar quem é também. Que não foi piada. Não foi piada não, mas... Foi piada, não foi, é verdade. Ah. É verdade. Ah, então tá bom. Tá bom, desculpa, você não acredita em mim. Segue o jogo. Segue o jogo. Mas... E pra você, mano? Hoje vocês estão engraçados, né, gente? Meu Deus. Isso que o Vitor Schein não tá aqui, né, Pedro? Nossa. Quem acompanhou o programa de terça-feira sabe do que eu tô falando. Terça ou quarta? O de terça e o de ontem também. Não, mas o que foi lá no primeiro andar? Terça. Foi terça, né? Quem acompanhou esse programa sabe. Foi difícil. Exatamente. Vamos falar do Coringão? Vamos falar. É. Ó, o Matheus tá mandando aqui no programa, né? Você viu? Cuidado, hein? Olha, cuidado com o seu cargo de apresentador. Ah, não sei. Será que... Ah, eu acho o Paulinho uma boa pro Corinthians. Não sei se pra titular, assim... Ah, ele não é titular. Desculpa, não vai ser titular. Ai, ele, vai tá compor, bom. Ele vai compor o elenco. Eu acho que ele pode acabar acontecendo. Ah, gente. Fala. Igual aconteceu com o Luca. Tipo, entrar no segundo tempo e tal. É. Só que o Luca deu muita sorte. O cara faz gol todo jogo, enfim. O Luca ainda não é uma realidade. É. Convenhamos que... Tá dando sorte, ele entra, movimenta bastante o jogo, põe fogo, mas ainda não é uma realidade assim que possa realmente ter confiança. E lembrando que o Corinthians já fez duas contratações para o ano de 2016, os dois jogadores do Bragantino, o meia Alain Mineiro, que segundo o Flavião joga muito. Alain Mineiro joga. Vai ser joga o bola muito. De ouro de 2016, e o goleiro Douglas, que vai ficar no banco, né? Pois é. É, o Douglas, o Bragantino também. E falando em jogador do Bragantino, e aquele Lincoln lá que veio do Bragantino? Seria o caso do Paulinho. Será? Ia vir só pra... Só que ele não deu a sorte do Luca, né? De entrar e fazer gol. Ele não convenceu muito ainda, então não sei se vai ficar. É que tem Wagner Love, né, gente? Convenhamos. É diferente, né, cara? Você entrar no lugar do Malcom e do Wagner Love é... É outra história, É uma discrepância, assim. Ó, gostou, né? Gostei, parabéns. Hoje pode colocar no livro. Hoje eu tô com o Aurélio aqui do meu lado falando todos os adjetivos. Olha a propaganda. Não, pô, é só um dicionário bem famoso, acho que... Eles não vão patrocinar a gente. A gente não é tudo isso pro... Né? É, mas enfim, só uma perguntinha pra bancada. Vocês acham que o Tite fica ou vai pra seleção? Tem que ficar. Pro ano que vem fica. Eu acredito que ele fica até... Até o Dunga cair. Acho Exatamente. Que vai depender muito da Libertadores. Ele falou que tava triste com a seleção brasileira. Triste não, que já tinha passado o momento dele. Ah, tal, mas até tal, a hora tal. De chegar um telefonema pra ele, aí o papo não sei, é outro. Ah, não sei, hein, porque o Muricy foi assim também. Mas ele não vai rejeitar. Ah, mas então. Vocês acham mesmo que o Tite mudaria o cenário da seleção? Sim. Sim. Pelo amor de Deus, ninguém merece o Dunga. Não, realmente, melhoraria, mas assim, não sei a que ponto. Não, porque... exatamente, Eu não porque... sei se ele conseguiria implantar o mesmo estilo do Corinthians, porque mas... Porque eu acho que o problema não é nem o estilo de jogar da seleção. Assim, ele poderia mudar isso e tal, convocar os jogadores, enfim, né, pra melhorar ali o jogo. Mas tem todo a parte de fora. Tem Sim. que ir a CBF, que a gente sabe que não tá muito limpa, em detalhes, né? Nossa. Então... Esse... Dá até desgosto falando isso. É. Então, acho que assim, talvez ele não aceitasse por causa da CBF do jeito que tá. Porque tá feia a coisa porque lá. Porque a expectativa pro Tite no Corinthians no ano que vem é muito boa. Acho que vai depende muito da Libertadores, que é realmente o que a torcida quer. Mas, de repente, ele tá... Hoje ele é considerado o melhor técnico do Brasil. Aí ele vai pra seleção, não consegue fazer um trabalho tão bom... Aí já muda toda a todo torcida. O discurso dele. Então, ele se queima que também. Que aconteceu com o Mano Menezes, né? Ele foi na seleção no auge. Ah, mas o Mano era bem ruim. Não, mas ele foi no auge. Eu gostava do Mano. Não, na época que o Mano foi, ele era considerado o melhor, né? Considerado melhor. Mas aí ele foi para as Olimpíadas e colocou o Hulk no ataque, em vez do Lucas. Então, mas... Pois é, que saudades ouro que a gente ia ganhar contra o México. É, né? Pois é. Hashtag saudades. Eu acredito que o Tite fecharia com a seleção pós-Copa de 2018 só. Agora, nesse momento. Nossa. Ele não pegaria um trabalho no meio. Que mãe de nada. Ele não ia pegar um trabalho ele no meio. Ele vai ficar 3 anos e... agora no Corinthians. Com esse ano que o Corinthians vai ter agora, de 2016. E 2017 já tá muito próximo da Copa, não vai dar muito pra ele mudar. Ah, mas o Felipão entrou em 2013, então 2012. Você aposta no Dunga até na a Copa. Na Copa de 2002 deu certo a mudança de técnico no meio, mas em normalmente Marcos, não dá. Você aposta no Dunga até a Copa? Não, no Dunga, aposto que o Tite não vai pra seleção até a Copa. Eu acho que depende dos resultados e depende da CBF também. Porque a gente sabe, né? É. Infelizmente, eu acho que não é escolhido. Eu acho que dos assim... resultados não depende. É. Será? O Dunga sempre tá bom lá eu pra eles. Eu vejo o Dunga muito forte na seleção, é não é. Pela mas mídia, ele foi não bem pelos na seleção, torcedores. Né? A primeira passagem mas dele foi muito alguém boa alguém gosta na seleção. Muito dele lá, não é possível. É, ou então tem alguma pois, bosta, show. Vamos fazer especulações. É. Ai, processos que receberemos. Mas eu acho que... Não sei se o Dunga sai. Porque assim, quando acabou a Copa do Mundo... É, sempre vai aquele discurso, né? Depois de 2010 foi a mesma coisa e depois da de 2014 foi mais ainda. Temos que fazer uma renovação. E aí saiu o Filipão, que era um técnico, né, bem cascudo. Vamos fazer uma renovação, né? Ah, chama o Dunga aí. É. Mudou nada. É porque por favor, né? Eu acho que eles quiseram corrigir um erro que eles cometeram em 2010 quando eles tiraram o Dunga. Eles sentiram que o Dunga foi injustiçado. E é um pouco verdade, porque ele perdeu um jogo, né? Que foi o decisivo, mas perdeu um jogo em 20 minutos. Mas é que... mesmo assim, eu não sei se o Dunga seria o técnico certo. Porque acho que pra você treinar uma seleção brasileira, principalmente, você tem que ter currículo. É o que você precisa ter. O que, que o Dunga ganhou? É, exatamente, não treinou nem treinou o Inter, né? E foi mal. E isso foi depois da seleção. Ah, concordo com o Rocha no que ele falou que o Dunga foi bem na primeira passagem. É que é uma cultura do povo brasileiro enxergar muito a Copa do Mundo. Porque ele ganhou a ele ganhou Copa tudo. América, ganhou Copa a Copa das Confederações. E aí, de repente, um jogo na Copa foi eliminado e... Um jogo que tava controlado, né, pro Brasil. Então, você vê que o brasileiro só quer saber disso. Não importa o que fez no passado, se jogou a Copa bem e foi eliminado. Não quer saber, só quer saber se ganhou ou não. Então, acho que vai muito da cultura também. E até agora o Brasil, não que esteja muito bem, mas tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos. Então, se o Dunga sair, acho que vai demorar um pouquinho. Até, pelo menos... Ah, mas a gente também tem que falar que o Dunga melhorou, pelo menos no relacionamento com a mídia, né? Assim, não tá... Pelo menos não destrata, né? Não fala mais... É, depois que aconteceu em 2010, o que ele fez, tudo que ele fez na Copa... Teve que mudar na força. Não sei, eu não duvido se acontecer algum... algum boato, assim, na mídia, como quase sempre acontece. Eu não duvido que o Dunga vai mudar esse relacionamento. E ele já é meio bruto, né? Ele é cascudão também. Então, não sei. Eu assim, Gabriel Tampellini, falando, eu preferia muito mais, tipo, mais muito mais o Tite. Sim. Mas a gente sabe que é bem difícil isso acontecer, né? É bem sujo. É, né? Mas, enfim. Enfim. Cabe a nós julgar, isso, né? Isso dá muito debate, mas... A gente tá, hoje você tá falando mais enfim do que do bom. Do que bom, né? É. Você mudou? Não. É, eu tô achando novos adjetivos. Novos horizontes, senão, né? É, senão eu tô buscando coisas novas pra minha vida. Nossa! Ai. Ai. Senti a indireta. Fiquei esperto. Já até sei pra quem é, hein? Ih, sabe não. De novo esse papo de indireta aí. É que eu e a Mayara, a gente vocês estão muito reservados. É. Ai, gente, piadas desculpa, tá? Desculpa, tá? Desculpa. Eu vou até pro intervalo depois dessa. Posso? Pode. Ó, já falamos de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians. É mentira, eu não vou pro intervalo, porque tem que falar e de Brasileirão. Brasileirão, isso que eu também sei. Nossa, eu enganei todo mundo, né? Não tem intervalo. Não tem intervalo. Não, vamos falar do Campeonato Brasileiro, dando aquela pré-rodada. Pincelada. Aquela... A mãe de... Vai ter a mãe de Ná hoje? Hoje vai, hein? Então vamos. Hoje... Oh, é que hoje a gente já teve uma, né? É. Hoje o Marcos tá maquiado. Foi além. É que é a Barba Loira fazendo isso, né? Vamos falar dos jogos do Campeonato Brasileiro. É tímido hoje ele, né? Hoje ele tá, né? A gente fala dele, ele só olha assim. amanhã. Tá entretido no celular. Começam os... Ih, gente, não sei não, hein? Celular. Ih, Marcão. As garotas da vida dele. Ih, Marcão. Eu vi no Snap ontem. Mas bom, vamos falar. As cocotas. Vamos falar dos jogos, gente. Foco. Foco. Jogos do Campeonato Brasileirão. Ah, mas o Marcos tá focado em outra coisa hoje. Tô não, pronto. Amanhã, 5 da tarde, São Paulo e Figueirense. A gente esqueceu de falar os placares, os possíveis, nossos palpites. Pra você, Pedro? 1-1. Marcos não. Oh, Matheus. 3-1, São Paulo. 2-1, Figueirense. 2-1, São Paulo. Eu acho que vai ser... Deixa eu ver quanto vai ser. Ó, já tô concentrando aqui. 3-1, São Paulo. 2 gols de Luiz Fabiano. Ah, ó. E um do Eric. E um do Eric. E depois o Henrique Almeida pro Figueirense. Depois, 7-6, Fluminense e Internacional. Jogão, hein? Se o Fluminense não tivesse nessa situação, ia ser um jogo bem mais legal. Mas o Inter ainda com possibilidades reais de ir pra Libertadores, já que tem os mesmos números de pontos do que o São Paulo. Vamos começar com a Mayara. Fluminense Internacional no Maracanã, quanto vai ser? 1-0 Fluminense. Ah, sempre o Fluminense ganha quando ela fala. É impressionante. Não. Eu acho que vai ser tipo aquele jogo na sorte. Marcos. 2-0 Inter. 2-1 Inter. 1-1. O Marcos é do contra, né? É. Ele gosta de fazer isso. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Avaí e Ponte Preta na Ressacada, 9 da noite. Ponte Preta, com chances ainda, tá com 51 pontos em nono lugar. Chances lembrando mínimas. Que o São Paulo tá com 56 e é o quarto colocado. E o Avaí, na zona de rebaixamento, em 17º, com 31 pontos, precisa, com P maiúsculo, ganhar esse jogo. Pode até ser rebaixado. Se o Figueirense ganhar do São Paulo e o Coritiba ganhar do Palmeiras, já era Avaí, se perder amanhã. Então, pra você, Matheus, Avaí Ponte Preta na Ressacada, o placar? Edito em um 2-2. Marcos? 1-0 Avaí. 2-0 Ponte. 2-1 Avaí. Eu acredito também que o Avaí vai ganhar por 2-1. Agora vamos para o domingo no São Januário, 5 da tarde, no São João, em São Januário, né? É porque eu gosto de personificar os lugares. Estádio. Eu gosto de personificar os lugares, eu tenho essa licença poética. Ah, fica à vontade, sou eu. Vasco e Santos. Deixa eu ver, eu vou começar agora, nunca começo. Já não falou esse placar? Já, né? Já. Não falou. A gente só pulou. Ele falou 3-0. É, mas isso era zoeira. Já mudou? Já. Olha só. Vai ser 2-0 só. É, eu mudei. Eu lembrei que o Vasco não vai fazer um gol. Pedro. 2-1 Vasco. 3-1 Vasco. 3-2 Vasco. 2-2. Grêmio e Atlético Mineiro. Jogão. Mas... os dois não querem mais... Vale segundo lugar. Não vale, porque o Grêmio pode até 65 e o Atlético 66, mas vale encostar no segundo lugar para o Grêmio. Na última rodada... No Rio Grande do Sul esse jogo, hein? E pra última rodada ele pode até passar. Pra você, Pedro. 1-1. Maia. 2-2? 2-0 Grêmio. 1-1 também. Eu acho que vai ser 2-1 para o Grêmio. Cruzeiro e Joinville, 5 da tarde no Mineirão. 3-0 Cruzeiro. 3-0 Cruzeiro. Ai meu Deus, não sei, passa. Passa? Próximo. 2-0 Cruzeiro. 3-0 Cruzeiro. Eu acho que vai ser 4-0 Cruzeiro. Joinville já rebaixado. Tadinho do Joinville. 2 do William Bigode. Tadinho do Jack. E 1 do Henrique Almeida. Hoje essa vai ser a piada do dia. Sport e Corinthians na Arena Pernambuco. 5 da tarde. Sport também com chance de ir pra Libertadores. Está em 7º com 53 pontos. Maia. 6-1? Tô brincando. Desculpa. Ai, ai. 3-1. 3-1 pro Corinthians. 2-1 pro Corinthians, 2 gols do Romero. 2-1 Corinthians. Travou aqui do lado. Eita! Aquele silêncio. Carregando. Seu rádio não estragou. 2-1 Sport. Corinthians vai com o time reserva, né? Sim. 6-1. Mentira. Olha só, já fiz essa. Eu acho que vai dar empate. 2-2. Casar. A turma é mesmo boa. Ai, meu Deus. Termina, Marcos. Palmeiras e Coritiba, a gente já falou. Eric fazendo gol. Agora, Chapecoense e Goiás. Peraí que tem gente com problemas na bancada. Calma aí. Me enrolei no fone. Chapecoense e Goiás em Chapecó. Goiás que se perder está rebaixado. Pra você, Pedro. Jogo complicado esse. Chapecoense vence 2-1. Matheus? Vou com o Pedro também, 2x1. 1x1. 1x0 Chapecoense. Eu também acho que 1x0 Chapecoense, Goiás cai no domingo. E o último jogo na Arena da Baixada, às 7h30, Atlético Paranaense e Flamengo. Esse é o jogo chato da rodada, porque ninguém tem mais nenhuma pretensão no campeonato. É. E aí vai ser tipo 5x4. Maia. É que eu falei Maiara Costa. Muito obrigada. Eu acho que o Atlético é muito forte em casa. 1x0. Imagina 1x0 Flamengo, né? Oi? Eu não entendi a piada também, mas... Eu também não. Eu entendi essa aí. Acho que o Atlético é muito forte. 1x0. Não, mas 1x0 pro Atlético, ué. Ah, bom. Se eu falei que o cara é forte em casa... O cara não, no caso. A equipe, né? Marcos. Sim, furacão. Eu acredito em 1x0 Atlético. 2x0 Atlético. Acho que vai ser um jogão com muitas chances pra cada lado, então acho que vai ser 0x0. Eu também, mas eu acho que vai ser 1x1. Bom, agora eu posso pro intervalo, né? Pode. Posso ir? Chama, posso ir? Chama. Posso chamar? Pode. É que ele tá chegando aqui. Chama que ele vem. Ô intervalo. Já falamos de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e do Campeonato Brasileiro. Então não saia daí, já a gente volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Oh, little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Estamos de volta depois dessa música maravilhosa do Queen. Marcos estava cantando aqui que nem um louco. Vamos falar agora da NBA, o melhor basquete do mundo. Lembrando que ontem, infelizmente, né, não tivemos jogos. Então teremos só 12 jogos hoje. Vou falar os 12. Nossa, mesmo porque pouquinho. Porque eu sou louco. Então, ó, Cleveland Cavaliers e Charlotte Hornets. Ó, vou falar com o sotaque. Cavaliers, né? Favorito. Muito. Não, muito não. A favorita. Tá o placar. Milwaukee Bucks contra Orlando Magic. Washington Wizards contra Boston Celtics. Miami Heat e Knicks. É um jogão, promete jogão, ser um jogo legal. Jogão. Chicago Bulls contra Indiana Pacers. Philadelphia 76ers. O time do pai da Maia, que não ganhou nenhuma partida esse ano. Ó, Maia, você viu, né? Tá triste, fica, né? Ganha o jogo inteiro, chega no último quarto, perde. Vai jogar contra o Houston Rockets. Atlanta Hawks e Memphis Grizzlies. Detroit Pistons contra Oklahoma City Thunders. Santo Antonio Spurs contra os Denvers. O jogo de hoje, Golden State Warriors contra Phoenix Suns. Jogo do Sport TV. Jogaça. Será que Stephen Curry bate seus recordes hoje? Todos os seus recordes? Pode ser, tá jogando muito e se o Golden ganhar vai pra sua 17ª vitória seguida. 17ª vitória seguida e sempre ainda... A gente não sabe quando ele vai perder. Hoje eu acho que não. Hoje... Embora seja em Phoenix o jogo. O que você ia falar, Matheus? Não, é complementar que hoje não vai ser. E o maior... Acho que a maior pedreira que seria, assim, da Conferência Oeste seria o Clippers. Sim. E último jogo, Clippers quase ganhou, só que o Golden State virou já no último quarto. E ganhou, acho que por 6 pontos de diferença, agora não tô lembrado. Acho que 6. Mas o Golden State vai... tá com tudo pra ser campeão de novo, embora a gente esteja no começo da temporada, mas tudo leva a crer. Eles estão muito acima. Está outro nível, Stephen Curry é um alienígena. Tá voando. Outro jogo vai ser Minnesota Timberwolves, né, contra o Sacramento Kings. Sacramento, que é uma das surpresas da NBA nessa temporada. E o jogo das 10h30, acho que é de lá, né, 1h30 da manhã aqui. É um jogo e bem interessante. New Orleans Pelicans contra Los Angeles Lakers. Jogão. Ali o Anthony Davis contra o Blake Griffin. Stephen Curry é do Golden State. Então, vários jogos da NBA com destaque para o Golden State e também para esse jogo do Pelicans contra os Clippers. Será que Chris Paul, Paul Pierce, Griffin vão ganhar do time de Anthony Davis? Pedro Rocha. Acredito que vão. Obrigado, viu, cara? Jogam em casa, né? Sim, jogam em casa, então, lá no Staples Center. Fator torcida. E a pressão lá realmente é... É forte. Eu tava pensando aqui esses dias. Que medo. Pensando. Não, é uma coisa muito X. Ah, normal. É que assim, o Lakers, nosso time aqui, joga no Staples Center e o Clippers também. Só que assim, como será que eles mudam as coisas do estádio? Porque não sei se vocês já viram jogos assim. Assim, eu vou dar um exemplo do Clippers. O Clippers, as cores são branca, vermelha e azul. E aí eles o garrafão tem essas cores, né? A quadra tem o nome e tal. E em volta, assim, no estádio, também tem o nome da equipe. Será que, tipo, eles têm já um é tudo adesivo preparado, assim? Ah, deve ser adesivo. Mas quantos adesivos, né? Pra todos os jogos? Mas tem dinheiro. Mas imagina um trabalho pra montar isso aí. A NBA dá muito dinheiro. E eu acho que a quadra deve ser removível, né, também. Porque como assim removível? Porque a quadra, ela tem como uma cor diferente. A quadra, a quadra tem uma cor arquibancada, diferente. Arquibancada, se diz. Tá. Arquibancada. Não, a quadra, tipo, a quadra mesmo. O chão, eu acho que eles tiram. Que nem acontece no ginásio do Ibirapuera. Porque sim, lá tem jogo de basquete, é jogo de vôlei, tem... Aí eles montam. Então. Mano, deve ser muito louco isso. Ah, mas demora pra montar. Então, exatamente. Mas por isso que eles não jogam no mesmo dia em casa, né? Mas tem jogo assim que... O Clippers joga na sexta e o Lakers joga no... quer ver? Deixa eu ver. Em questão de pouco tempo, eles têm que mudar muita coisa, né? Se eu não me engano, o San Siro é assim. É o San Siro com a Inter e o... Só que eles não tiram gramado, né? Só que lá eles tiram a quadra mesmo. É um símbolo lá, é alguma coisa do... Não se compara, mas... É essa discussão que a gente tem no basquete. Eles colocam umas luzinhas ali. Essa é a discussão que a gente tem no basquete. Sim. Mas é interessante. Eu tava pensando esses dias, né? Eu tava filosofando assim em casa, vendo um jogo... Mas é uma boa questão mesmo pra se pesquisar. Dá um TCC, será? Opa! Só precisa ir pra lá ver. Acho que a Maia vai, né? A Maia paga. Boa que a Maia vai pagar uma rodada de uma NBA. Rodada, e de japonês também, hein? Opa! Final da... Dinheiro de do quem? Arquibancada Maia. O seu, fio. Por favor, né? Tá bom. Vou até mudar de assunto agora. Vamos falar da Superliga de Vôlei. Maiara Helena Costa. Depois você esqueceu o nome da minha mãe, ela vai ficar chateada. Filha de Dona Alba Valéria. Isso. Eita! E... Maiara Helena Lourenço Costa. Lourenço da mamãe. Mas aqui. Desculpa. Desculpa, Dona Alba. Mas tá valendo, Maia tem mais informações da Superliga, né? Tenho sim. Hoje. Vamos. Peraí, que o celular não tá colocando. Vamos, porque. É rádio, né? Acontece essas coisas. Tava escrevendo pra caramba antes de começar, enquanto cantava a música do Queen. Pode ir? Pode. Ou precisa enrolar mais? Não, tá ótimo. Superliga Feminina, nessa noite, vamos lá, temos 4 jogos. São Bernardo contra o Valinhos. O Valinhos tá mal. Tá mal. Lanterna. Tá bem mal, não ganhou nenhum set até hoje. É. Tá, tipo, bem mal mesmo. São Caetano contra o Rio. Jogão. Jogo bom. Esse jogo é São bom. São Caetano tá forte, o Rio sempre forte, né? Com o Bernardinho. Meu favorito. Eu acho que o Rio é favorito também. Eu também acho. Sempre é, né? Rio sempre chega na final junto. Tipo Rio com... Osasco. É, Osasco. Sempre. Rio do Sul contra Bauru. Jogo bom também. Jogo bom. Praia, esse jogo vai ser bom. Praia Clube e Minas. Praia Clube tá muito bem. Mas o Minas é favorito. Eu acho que o time do Minas não. É melhor. Não, Praia Clube tá liderando. Não. Vai, trouxa. Mas o jogo é na casa de quem? No Praia Clube. Então... Era uma praia. Não é vôlei de praia. Não é vôlei de praia. Só porque eu ia falar isso, uma outra piada enviada por Guilherme Souza. Enfim. Jogaço. Outro jogo muito bom também. No sábado, SESI e Pinheiros. Esse jogo é bom, hein? Sim. Vale a pena. Vai ser transmitido. Pra quem não tem o que fazer no sábado, tá aí, ó. Exatamente. E na sexta também, os jogos são à noite, né? Sim, hoje. Não. Oh, na... Ah, tá. Sexta, sim. Sim, então você que vai pra balada pode assistir pra balada pra assistir um joguinho. E no sábado é 2 horas e 45 minutos então, da tarde. Você que vai acordar de ressaca, assista um joguinho também. Ô, cara, para de insultar a in... como que fala? Para de... O consumo de bebida alcoólica? Isso, obrigado. Isso. Eu ia falar ingestão do álcool. É, também tá certo. É porque eu esqueci a palavra. E o último jogo da quinta rodada, Brasília contra o Osasco. É, jogão também. Jogo muito bom também. Os, a cidade o de Os. O Marcos, quando você for falar, se aproxima do microfone. Os caras estão pegando o pé do Marcos. Essa é a barbinha, não. Você pode bater neles, cara. Você tem a barba loira, você pode bater neles. Tá vendo aqui, eu resolvo. Bom, eu até vou acabar o programa depois dessa, porque já falamos da NBA e da Superliga e acabou nosso tempo, né? Infelizmente, vou me despedir aqui dos meus colegas de bancada. Obrigado, Pedro Rocha. Boa noite pra você. Boa noite, Tampelini. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite a todos da bancada. Boa noite, Flavião. E até a próxima. Valeu, Matheus Pinheiro. Boa noite, Tampelini, a todos da bancada, ouvinte, Flavião. Bom final de semana pra vocês, até semana que vem. O Marcos, ele tá hoje, ele tá meio disperso, né, cara? Boa é noite. É o amor. Boa noite, tá, cara? Boa noite pra boa você. Boa noite, Tampelini, boa noite, ouvinte, até a próxima. E eita. Curti grosso. A pessoa... e a pessoa que ele tá conversando aí no celular também. Até já saiu do boa estúdio aqui. Boa noite você. Pera aí, Marcos. Ô, Marcos, pera aí, eu vou... O cara foi até de escada, meu. Isso aí tem nome, se chama Maria. Maria Moba! Ai, ai. Maia, boa noite. Só isso que eu tenho que boa falar. Boa noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. Ai, ai. E sempre agradecendo também os nossos trabalhos técnicos e sonoplastia do nosso querido Flávio Rangel, que vai jogar uma bola hoje com seu filho, e o Doni Paruti. Então, lembrando que o nosso programa de segunda a sexta, às 8h30, na página da Rádio Mackenzie, e também baixa o aplicativo na Apple, né? Só na Apple tem, até ainda. Ainda, por então, enquanto. Pessoal do Android, vai no só Facebook e vai pelo site. Então, boa noite a todos, até segunda-feira e a gente se ouve.